ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre. Debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. Produção Marcos Leite. Apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro, feriado do Rio de Janeiro. Em mais cerca de mil e tantos municípios do país inteiro, onde se oficializou o Dia da Consciência Negra, homenagem a Zumbi dos Palmares. Aliás, o estado de Alagoas, por exemplo, todos os municípios de Alagoas param hoje, é feriado por causa do Zumbi é de lá, né, cara? Então não tem como não ser. Mas o que chama atenção é que, o que me chamou atenção nesse começo de manhã aqui, é que as matérias que eu vi na internet aqui sobre o Dia da Consciência Negra, todas elas têm um foco. É feriado ou não é feriado? Onde é feriado, onde não é feriado? Alguns portais, inclusive, dão a relação completa dos municípios onde é feriado hoje, os municípios e os estados onde não é feriado. E, curiosamente, Minas Gerais, que tem uma população negra muito significativa, majoritária e muito majoritária, tem poucos municípios com feriado hoje. Inclusive a capital, Belo Horizonte, não é feriado, segundo uma das listas que eu tenho aqui, porque as listas também não são muito convergentes nesse aspecto. São Paulo, por exemplo, tem mais de 100 municípios onde é feriado hoje, e por aí vai. Mas essa não é a coisa mais importante, não é o recorte mais importante que nós pretendemos dar ao programa hoje. Por isso nós estamos aqui no estúdio com o nosso parceiro, nosso amigo, companheiro de Tema Livre aqui desde o início, Marcos Romão, que é sociólogo, jornalista, idealizador do blog Mama Prece, da rádio Mama Terra, e ativista do movimento negro. Também com a Nina Silva, que é poetisa, cantora, aliás, cantora não, é escritora e ativista do movimento negro, mas ela tem pinta de artista, aí parece cantora também. Você que acessa a nossa página no Facebook vai ver a foto da Nina, como é que ela lembra mesmo uma cantora. Muito bom dia, Nina. Eu queria que você abrisse o programa falando qual é a importância que você vê, qual o peso que você dá a esse dia, essa comemoração ou essa celebração do Dia da Consciência Negra no país hoje. Bom dia, Luiz. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes, né? E também o pessoal da cibernética aí da internet que está escutando a gente agora. Bom, eu fico primeiramente muito agraciada pelo convite, a partir do Luiz, a partir também do Marcos. E falar de dia 20 é falar de todos os outros 364 dias da nossa vida, né, Marcos? É verdade. Porque é um ativismo constante e é uma consciência que não dá para ter só num dia. Então, esse dia, muita gente pergunta se é feriado, se não é, qual a importância, né, de ter um feriado como este, mas a gente diz que ainda é importante, quiçá um dia não o seja, né? Quiçá um dia a gente possa não mais falar de segregação ou de problemas raciais no nosso país. Mas tá um pouquinho longe disso acontecer. É bem difícil. A verdade é que o Giovanni Harvey, que também é outro parceiro nosso aqui do, sim, Tema Livre, e que eu gostaria muito que viesse aqui hoje, mas o Giovanni parece que agora está em Brasília, ficou difícil, ele está lá na CEPIR, está num cargo importante, e é difícil ele vir aqui. Mas ele diz que a questão do racismo na sociedade brasileira é estruturante. Não só no Estado brasileiro, o racismo existe, o Estado brasileiro foi construído em cima da relação racista, e é muito difícil você resgatar esse tipo de situação para uma cidadania decente. Se você já tem isso em relação à mulher, em relação, e não são minorias, nós não estamos falando de minorias, né? Pois é. Então, Romão, eu queria que você entrasse nessa conversa aqui a propósito, inclusive, desse momento, particularmente esse 20 de novembro de 2013, em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro negro, Joaquim Barbosa, vem sendo bombardeado pela mídia e por outros setores, alguns setores da mídia, principalmente da mídia na internet, e parece que tem um viés um tanto racista nesse tipo de crítica aí. Como é que você fala isso aí? Olha, primeiramente, um grande bom dia. Antes de tudo, bom dia, né? Um grande bom dia para os nossos queridos ouvintes do Brasil e do mundo, porque através da rede de imigrantes que nós temos na Mamaterra, tem muita gente em Berlim, Singapura, Tóquio, nos escutando no momento através da internet. Um bom dia para todos e salve o Dia da Consciência Negra. Você falou muito bem, meu querido. Você falou muito bem. Nesse momento, em 2013, o Brasil, que o negro ganhou uma visibilidade muito grande através do ministro Barbosa, do presidente do Supremo Tribunal Federal. E é interessante que num momento político, num julgamento em que se colocam em questão vários problemas do Brasil, como corrupção, como esse sistema montado para as eleições no Brasil, em que as pessoas já definem, quando o garoto nasce, que ele vai ser governador do seu estado, geralmente brancos, né? Aliás, só brancos, né? Só brancos. Eu não vi nenhum negro nessa situação. Exatamente, já são definidos de berço, já são quase que pequenos vice-reis escolhidos para governadores e que escolhem também seus comandantes de polícia, que também são brancos. Assim, é uma história de república muito interessante em que um chefe de Supremo ele coordena a condenação de várias pessoas importantes, com cargos políticos importantes no Brasil, que pela primeira vez são condenadas e são levadas à prisão. E pelo fato desse presidente do Supremo ser negro, deixa todo o Brasil de boca aberta. São 10 juízes brancos, bem brancos, meu Deus do céu, parece até juiz da África do Sul, da época do Apartheid, e um negro. E esse negro carrega todo o peso de ser o justiceiro, de ser aquele negro que parece até que voltou um zumbi, inclusive para o branco, que já estava, o branco pobre, o branco normal, o branco que não está no poder, porque não são todos os brancos que estão no poder. Esse negro, ele assume um papel quase que de Batman, quase que de justiceiro. E isso daí significa que é uma paulada no Brasil, que não tem consciência de que cada cidadão, na realidade, poderia prender o primeiro corrupto que, na hora que ele entrasse num guichê, ele falasse assim: olha, se molhar minha mão, se rolar uma cervejinha, vai ser mais rápido. Um cidadão poderia ser o juiz, poderia dar voz de prisão, mas todo mundo aceita. Aqui na esquina, agora mesmo, quando eu cheguei, né? Tá lá um monte de barraca, não sei o que, na esquina aqui da Lapa, não sei o que. Aí você vê o policial conversando com aquele cara que é chefe da rapaziada, e pá, de manhã cedo, num fazendo dia um acerto, feriado, né? Fazendo um acerto. Então, o que está sendo colocado em questão aqui no momento é esse acerto. E esse acerto, eu digo o seguinte: o acerto no Brasil, o jeitinho no Brasil é o racismo. O jeitinho brasileiro é a forma que o branco tem de ser agradável com quem ele está sacaneando, e é um jeitinho que o negro tem de sorrir e quando está sendo sacaneado aqui no Brasil. E isso é a base do racismo, é o racismo mais perfeito do mundo, em que quem leva na cabeça sorri e quem bate na cabeça diz que é bonzinho. É, e quem leva na cabeça agradece. Agradece. Ainda agradece aí. Segura aí, pega aí a câmera agora. Exato. O Romão está gravando tudo aí, que isso tudo vai lá para a Mamaterra, lá para a Alemanha, o Tema Livre, ganhando a Alemanha mais uma vez. Eu estou aqui com um estudo que foi divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que é um estudo muito interessante, porque ele diz que esse estudo, primeiro de tudo, esse estudo avalia a diferença de perda de expectativa de vida ao nascer provocada por ações violentas. De acordo com a análise, a escolha da expectativa de vida ao nascer como critério se deu porque a simples contagem da taxa de mortos não leva em conta o momento da vitimação e também por ser um dos principais indicadores associados ao desenvolvimento socioeconômico dos países. Essa questão da expectativa de vida, que no Brasil vem subindo a cada vez que se faz o recenseamento, estamos hoje aí em torno de 73, 74 anos de expectativa de vida, e em regiões mais prósperas, como a região sul, isso chega quase a 80 anos. E, proporcionalmente, na região norte e nordeste, onde é mais pobre, cai bastante. Mas o fato é que a morte por homicídio é a maior causa da redução de expectativa de vida de negros no país. Entre não negros, é a morte por acidente de trânsito. É curioso você ver essa relação, porque o acidente de trânsito pressupõe que a pessoa está num veículo, e a morte por crime por assassinato, a pessoa está a pé, ela não está, normalmente não está dentro de um veículo, o que já dá uma diferença de estrato social, além da diferença racial óbvia, que é o que é apontado pelo estudo. Mas é uma discussão que se prolonga, e se você vai descendo nessa pesquisa, ela vai aquela coisa, não, mas é porque pobre também morre, branco pobre também morre. Sim, mas o que nós estamos falando aqui é do racismo. O recorte e o destaque é esse. Não é um destaque de poder aquisitivo. Não é porque está dentro do carro que morreu. É porque tem mais gente branca dentro de carro envolvida em acidente de trânsito. Queria que você falasse um pouco disso, Nina. Bom, como a gente estava conversando, né, antes aqui com o Marcos, a expectativa dos 270 mil contados aí nos últimos 5 anos de jovens negros que morreram. 70 mil? 270 mil. Isso nas nossas estatísticas. Você sabe que nosso povo, a questão de documentação e a questão também de estar envolvido em algum tipo de assassinato ou, digamos, incidente, né? Não legalizado, que não vai para as folhas de jornais porque não pode ir para o boletim de ocorrência. Então você já imagina aí qual seria o número real dessa estatística. Porque tem a subnotificação, quer dizer, ou seja, coisas que não vão para o boletim porque acontecem em lugares remotos ou porque não vão realmente, né, não tem polícia perto nem nada. Ou e porque existe, também porque há interesse de não ser notificado. Inclusive agora no estado do Rio a estatística de assassinatos diminuiu. E morte por auto de resistência diminuiu e aumentou potencialmente, exponencialmente, o número de desaparecidos. Isso aí é verdade, isso é uma questão... Morre-se por desaparecimento. Na verdade, sim, você não morre, mas você desaparece. Você desaparece e não entra na estatística de homicídio. É uma sofisticação, na verdade, porque o caso do Amarildo, que é um caso emblemático nesse sentido, e foi porque ele ocorreu naquele momento dos protestos que ele ganhou a dimensão. Sim. Que ganhou, todo mundo sabe disso. Mas ele, nós temos uma pesquisa feita, até foi utilizada pelo Inácio Cano, que é um antropólogo, e ele apontou isso, diz que o número de desaparecimentos, na mesma proporção em que acabou o auto de resistência, o número de desaparecimentos aumentou muito. Na Cidade de Deus, por exemplo, saltou de 18 casos na implantação da unidade de polícia pacificadora para quase 50, 46 casos depois da implantação. Olha, você veja mesmo na cidade, na Rocinha, né? Só naquela central de tortura, que era a UPP, né? Pela mesma equipe, foram torturadas, se apresentaram como torturados 38 pessoas. Antes do rapaz. Pois é. E eu creio que o que aconteceu naquela noite, naquela tarde, dia e noite, foi um treinamento. Um treinamento de todos os policiais que lá estavam para saber se suportavam, para saber como suportar, como ser treinado para saber que tem uma tortura e para praticar, aguentar a questão e para praticar. Você acha que faz parte do adestramento policial? É uma escola. E foram 38 que se colocaram, né, que veio à tona. Imagine quantas pessoas não somente naquele dia. Vocês acreditam que isso está mudando? Vocês acham que esse episódio, por exemplo, essa reação das pessoas que você disse agora, Nina, foram pessoas que apareceram, que vieram, não foram provocadas. Ou se foram, foram provocadas dentro de casa ou por outra razão. Mas não foram provocadas pelo Estado. Quer dizer, não, vem que você vai entrar para o pro Programa Nacional de Proteção à Testemunha, qualquer coisa. Até porque não ganham proteção nenhuma. Mas você acha que isso está mudando essa, Luiz, essa postura das pessoas? Sendo bem sincera e andando aí por outros lugares remotos no país, mudar não está mudando. Nossas vozes são silenciadas a todo tempo. Né? O que muda, muitas vezes, é o acesso à informação. Hoje nós temos a internet, as pessoas estão nos ouvindo agora. Então, muitas coisas, muitas vezes, não conseguem serem escondidas e as pessoas, muitas vezes, têm acesso a um tipo de informação e conseguem se colocar. Mas a nossa voz, a voz da maioria, ela é silenciada não somente pelo medo, mas também pelo racismo. Muitas vezes de achar que aquilo foi feito porque realmente eu estava no lugar errado. Ou então porque realmente eu não tenho uma postura correta. Sim. O racismo faz isso com nossas crianças, com nossos jovens, conosco. Ele coloca uma situação para que você ache que você é merecedor daquele tipo de tratamento. Que é o que o Romão estava falando ainda há pouco, né? Você, o cara apanha achando que está certo em apanhar, o outro bate achando que está certo em bater e vamos vivendo em paz. Exato. Um grande problema que eu estou tendo nesses últimos 2 anos que eu voltei ao Brasil é que quando eu vou conversar com jovens em escola, sou convidado muito para bater um papo, né? Eu começo a pensar no seguinte: puxa vida, eu estou conversando com esses garotos aqui dessa escola, a maioria negra, geralmente escolas municipais ou escolas estaduais, a maioria são negras aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu estou conversando com esses garotos, essas garotas, sobre consciência negra, sobre direitos e sobre até questões de estatísticas de violência, e eu fico pensando cá comigo, o que eles sabem? O que eles já viveram? Quantos assassinatos eles já viram? Quantas torturas eles já escutaram durante a noite na favela? Feita por policiais e feita por bandidos. Não vamos culpar só um. É todo um sistema. Então eu fico me perguntando o que. Tem hora que eu fico mudo na hora de falar, porque eu fico pensando, pô, esse garoto sabe muito mais que eu. Ele está muito mais cascudo do que eu. Ele está vivenciando situações que deve estar olhando para si. Pô, esse professor é um babaca, é um palhaço. Está falando aí de um negócio que não tem nada a ver. Porque o couro come mesmo, Mesmo onde, nas regiões que eu passo, que eu circulo, e que vejo a garotada circulando, eu já vejo, já estou até aprendendo a ver com eles quem é a bola da vez, quem na semana seguinte eu não vou ver mais na esquina. Certo. Você sabe que existe um estudo prospectivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que diz que o Brasil, esse estudo eu acho que chama Brasil 2022, que em 2022 o Brasil deixará de ser considerado um país branco, mas ele será considerado um país negro. Ou seja, a população brasileira, que majoritariamente hoje já é mestiça, ela será cada vez mais mestiça, cada vez mais. Você não vai conseguir clarear, dar aquela europeização que se pretendeu durante todo um processo de colonização, que tem a vantagem do Brasil também ter 500 anos só. Não é como a Alemanha, que nós falamos ainda há pouco, que não é, você se perde no tempo, na noite dos tempos, aí para saber quanto tempo tem aquilo ali. Então, relativamente, historicamente, é muito mais fácil de você mudar a realidade, e nós estamos mudando por causa dessa situação. Há uma proposta, inclusive, de que o Brasil seja considerado, então, quando ele for considerado um país negro, uma nação negra, que ele seja considerado a sexta região da África, que a África tem 5 regiões, e o Brasil seria a sexta região, que até se você abstrair o Oceano Atlântico, ele vai juntar e casa, né, a África com o litoral. Sim, brasileiro. É perfeito. Né? Para mim é perfeito. Como é que vocês veem isso, hein? Bom, é engraçado, né, a gente que estuda e vivencia isso todos os dias, praticamente 24 horas, né, porque não tem como deixar de ser negro ou negra em nenhum momento, graças a Deus. Mas como que a gente sente como uma falácia essa questão dos números? Porque um país onde houve maior número de negros escravizados do que número de colonizadores, como que esse país um dia já foi branco? É, como que um país desse, que onde nós sabemos que essa população está na base, está no nível mais inferior economicamente, ou seja, menor instrução, né, menor tanto o nível de escolaridade quanto a questão do desemprego, maior nível de desemprego, essas famílias são famílias que têm maior número de filhos. E até salários, né? Sim, saiu no IPEA semana passada o número de que a mulher negra recebe 30%, negros e negras, né, saiu agora, 36% a menos do que qualquer branco ou branca com o mesmo nível de escolaridade. Fazendo a mesma coisa com o mesmo nível de escolaridade. Então, eu sou formada em administração, com especialização em sistema de informação, com tudo que eu faço, uma mulher branca tendo o mesmo emprego que eu, ela vai ganhar 36% a mais. Isso só por ela ter um ascendente, né, a sua ascendência europeia, colonizada. Na verdade, é só por ela não ser preta, né? Como se fosse uma congratulação, né? Ganhou uma medalha, obrigado pela sua contribuição. Isso é a história, de você publicar o anúncio. Antigamente tinha isso. Antigamente não é tão antigamente assim, né? Na década de 70 ainda era assim, na década de 80 começou a acabar. Essa questão de você publicar o anúncio para recepcionistas e botar boa aparência. Boa aparência queria dizer o quê? Não é negra, não pode ser negra. E notícia publicada onde? Nos jornais? Falando de estatísticas, nas melhores universidades de São Paulo, nos melhores cursos de São Paulo, em 2013, não tem uma pessoa declarada de pele preta. Tem 8% de declarados de peles pardas e 12% de declarados de pele amarela. Interessante. Para você ver que esse detalhe de que nós estamos tendo vários avanços aqui no Brasil. Hoje o negro está mais em evidência. Hoje já pude até cumprimentar agora na barca um capitão de um catamarã negro. Cumprimentei, ele estava lá na porta, estava lá na frente. Eu cumprimentei ele. Quer dizer, um capitão negro num catamarã branco. Um catamarã branco, exatamente. Então, há esse avanço, mas ao mesmo tempo, o que você nota é que há um refinamento do racismo no Brasil, há um aumento de cercas no Brasil que impede o negro de chegar lá enquanto grupo. Por exemplo, quando vai acontecer de novo um Barbosa? Daqui a 125 anos? É verdade. Que foi uma conjuminação, uma conjuração de momento político no Brasil que deu chance a ele de chegar ali naquela hora. O fato da competência é o fato de ser negro. O país precisava mostrar alguma coisa naquela época. É verdade. Mostrar que não era só branco. Né? Não, o país já vem nesse processo, precisa se lembrar. Tanto que eram 4 ou 5 ministros em 2003, e agora só tem uma subministra, que nem ministra é. É uma ministra, mas na realidade é uma secretária para assuntos negros de um ministro branco, que é a minha querida amiga Luísa Barros. Né? Que não é, ela não tem um poder econômico, ela não tem o poder de assinar, a famosa caneta que decide, as portarias não estão nas mãos dela. Que de 2003 para cá, o número de titulações de terras quilombolas, né, diminuiu. Diminuiu, não acontece mais. Qualquer juiz de federal, de comarca, de interior, diz não para a Constituição. Diz que não vai dar terra para o quilombola, porque está aguardando um voto no futuro de uma nova lei. Imagina, você não cumprir uma lei de agora, porque talvez aconteça uma nova lei no futuro. É a expectativa de vigência da nova lei, né, no futuro. Exato. Então, é verdade. É um absurdo. Agora, eu queria aproveitar, Marromão, que você falou do capitão negro do catamarã branco, que foi agora, quando você estava vindo para cá, que eu queria que a Nina contasse o episódio da chegada dela aqui, na Rádio Nacional. Ela chegou aqui embaixo e tem que passar pela segurança ali, né? Aí como é que foi, Nina? Você chegou e aí? É, Luiz, quando eu cheguei, né, contei pro Luiz a história, porque que é uma história que acontece todo tempo, né? Eu sou uma mulher mais de pele mais pigmentada do que as pessoas acham que é o normal aqui. Bota no Brasil. Bota melanina nisso, né? Põe melanina nisso, mas se você é a cor das nossas comunidades, dos nossos grupos, né, carentes. E o Romão, ele tem a pele um pouco menos pigmentada, só para explicar para os ouvintes sobre isso. Só que os dois nutrem um bom cabelo natural, né? É verdade. Encrespados, encaracolados, e que traz essa raiz e essa identidade negra. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu perguntei, bom, eu gostaria de falar com o Luiz, a entrevista para a Rádio Nacional, e como os seguranças que lá estão não são, né, as pessoas do dia a dia da rádio, eles não sabiam o certo da informação. Então eu fui pelo caminho mais rápido. Eu perguntei, aí eles falaram, chegaram duas pessoas aí, tá? Falei, eram pessoas negras? Por quê, né? Eu já sabia os convidados de hoje, eu perguntei, eram pessoas negras, que facilitaria a resposta. E o rapaz negro me respondeu, não, eram pessoas morenas, né? Era um moreno até que chegou. Eu falei, mas você tem certeza que ele era moreno? Eu já falei, é o Romão que ele tá falando. Você já começou a doutrinação. Aí eu falei, mas tem certeza? Aí ele, sim. Não, assim, é menos negro do que você. E aí a gente não consegue, né? A gente não consegue não dar atenção a esse tipo de fato, porque as pessoas, elas somente colocam o racismo que elas recebem, elas apenas, né, colocam para fora. Elas reproduzem. Elas reproduzem. É a palavra. Olha, e aí eu falei, não, meu querido, assim, não tem essa coisa de menos negro, mais negro. É, todo mundo, ou é negro ou não é. É, a gente costuma falar que numa rua escura, 10 horas da noite, sendo o Obama, sendo o Pelé, sendo o Romão, se tiver vindo na direção contrária de uma mulher branca, ela vai atravessar a rua. E o que ele disse? Falou, é verdade. Quer dizer, você cumpriu o seu dever cívico hoje, no Dia da Consciência Negra. Conscientizou um negro que não, tava barrando... E não é questão de nem conscientizar o negro, porque ele sabe. Ele apenas reproduz, por também ter a pele pouco menos pigmentada, o que ele escuta o tempo todo. Calma, você não é negro, você é moreno. É. Que é aquela coisa do... Para, pelo menos, te dar um conforto. Porque quanto mais... E aí, muito entre aspas. Quanto mais negro, pior. Mais difícil. Romão, você se sente mais confortável em ser menos negro do que a Nina, por exemplo? Olha, é o seguinte. Primeiro, pelo meu cabelo, que eu uso desde 70. Né, que era conhecido como, na época de 70, como freio de camburão, penteado freio de camburão. Para eu sair, para eu chegar num pedaço assim, era parado 10, 15 vezes, assim, do cara, lá vem o cara de novo, lá vem o freguês da hora, tal, não sei o quê, queriam saber se tinha maconha dentro do cabelo. Eu falei, cara, eu não vou usar maconha no cabelo, né, meu querido? Então, mas essa questão do cabelo, né? Ele tá... Não, a questão quer saber é da cor. Você exato. É menos negro, você é visto como menos negro. Você confirma essa experiência que a Nina contou? E mais, você vê uma diferença no tratamento por você ser considerado moreno dentro da própria comunidade negra? Em alguns lugares você é considerado moreno e ela considerada negra? Essa questão. Eu vejo essa diferença e é algo incrível. É algo incrível, né? E é por isso que eu estava falando do cabelo, porque hoje, eu voltei ao Brasil há 2 anos atrás, praticamente um homem de 60 anos, com esse black power, andando pela rua, é polícia, é bandido, é moleque, é garoto, são senhoras... É, a sociedade toda me olha como se eu fosse um marciano. O cara só pode ser autoridade. É. Ele nem é mais preto, ele é um branco que está pintado de preto, porque ele não faz parte dessa sociedade aqui. Não se enquadra, né? ele não se enquadra. Assim, quando eu vou e por exemplo, eu estava mais uma vez falando da barca. Uma guarda lá falou que o rapaz não podia entrar com a filha para ir no banheiro e estava já desacatando, querendo prender o rapaz. Eu fui, me intrometi e a mulher só faltou bater continência, né? Porque é quase que cada momento de nós negros, isso que é o interessante do racismo no Brasil, cada momento de nós negros são momentos que nós temos que estar em guarda o tempo todo para saber como é a reação da pessoa. Do cara, assim, agora eu precisava comprar um cartãozinho, porque eu esqueci o cartãozinho para a minha máquina, e aí perguntei ao rapaz que estava vendendo... Cartão de memória, né? Um senhor que estava vendendo, assim, bugigangas na rua, o senhor tem essa máquina do senhor aí, tem uma memória, eu compro aí? Ele falou, não tem, mas ali tem. Mas ele me tratou, e era um homem negro, deu para notar como uma autoridade branca. Com respeito, com deferência. Com deferência. Assim, ele não estava me tratando como negro. Isso dói para cacete. Isso incrível. Agora isso, Romão, é o seguinte. O que a Nina falou antes, e é verdade, quando ela estava relatando a chegada dela aqui na EBC, e você está tocando essa questão do cabelo é emblemática. Agora, não é só o cabelo. É a maneira como você... Exato. É a postura, existencial mesmo. Então você chega para a mulher guarda lá do catamarã que está impedindo o pai de levar a filha ao banheiro, e você chega e fala com uma autoridade que ela só pode bater continência. Exatamente. Ela diz, esse cara não é isso, esse cara não está no almanac. Entendeu? Exatamente. E assim como você, quando chega com o teu cabelo também, entendeu? Ninguém vai dizer que você é moreninha. Né? Olha, Luiz, e olha que tem gente que tem coragem. Mas isso é porque já é outra interpretação, né? Esse moreno porque você é uma mulher bonita, porque você é aquela história que a gente estava falando do aspecto sensual, né? A mulata do Sargentelli, as morenas, né? As mulatas que não estão no mapa, esse tipo de... A mulatização... Não é desse conceito, né? Que é um conceito... Né, muito errôneo, que as mulheres negras acabam achando que estão sendo elogiadas e, na verdade, não são. Você sabe de onde vem o termo mulata? Não, de onde? Vem da mula. Da mula? Vem da mula, porque a mula é um ser híbrido, né, infértil, que ela vem de um cruzamento de dois seres que não podem, e ela não pode reproduzir. É burro com égua. É burro com égua. Uhum. E aí... como se fosse uma coisa não natural. Então, quando um negro e uma negra se cruzam e dá um mulato, uma mulata, isso é uma concepção não natural. Não é de Deus, não é da natureza, não gera fertilidade. E a partir que não gera fertilidade, não é bom, não é de Deus. E você sabe que a nossa sociedade, né, cristã, católica cristã, ela coloca que as coisas sagradas, as coisas divinas, elas são as coisas férteis. Então, se você cruza, literalmente, cruza com uma mulher negra, você está gerando algo, um fruto ruim, um fruto podre que não vai dar uma fertilidade. Então, é daí que vem o termo mulata, vem da mula e, para mim, é uma das coisas, é a falta de informação, né? Quando as nossas crianças e jovens, eles... são colocados muitas vezes com o termo de moreno, com o termo de mulata, para tentar acalmar, botar pano quente e falar, você é negro, mas você é bonita. Você é negra, mas você é gostosa. Você é quente. Mas você nunca é uma mulher negra que pode ser dona, pertencente do seu corpo, pertencente da sua mente e das suas ações. Você vai ser sempre um produto do mercado, um objeto. O estereótipo, né? Inclusive o negro que vai reproduzir outro negro. É o que você vê, né? O negro que se ascende, que consegue alguma posição, ele tem uma dificuldade muito grande de transmitir isso para os seus filhos. Ele passa a mostrar para o seu filho mais o comportamento dos brancos do que o comportamento dele negro. Quer dizer que a ascensão social branqueia? Branqueia e elimina, porque a ascensão, ela coloca como condição o eliminar a sua identidade, a sua cultura E cultura, o que é cultura? O que é culto? Até a religião, né? Você tem que eliminar tudo para ser aceito. Hoje, por exemplo, no Brasil, se fala muito de igualdade racial, promoção da igualdade racial, e não se fala do racismo. Olha é só. Verdade. Não se fala muito de cota, né, Nina? Fala muito de cota. Fala muito de cota e não fala do racismo. Não fala do que está acontecendo de fato. Do que está acontecendo de fato. E esse detalhe de você ter que eliminar, se você consegue um trabalho, o pessoal já diz logo assim, é melhor você cortar o cabelo. Já começa por aí. Já começa por aí. E não só isso, na sua, a coisa se estendeu de tal forma, e eu vi que nos últimos 30 anos a coisa ficou tão mais violenta no Brasil, que um jovem negro hoje, ele é, nas comunidades, nas favelas, porque até o nome favela, que é um nome essencialmente de homenagem dos negros que lutaram em Canudos, contra Canudos, ao pessoal de Canudos, é um nome tipicamente utilizado pelos negros para mostrar resistência. Ter esse nome foi retirado. Favela é favela, comunidade é coisa que inventaram, né? Nas favelas do Brasil, do país inteiro que tem hoje, o jovem, ele é controlado pelo traficante, ele é controlado pela polícia, ele é controlado pelo pastor, a não ter cabelo grande, a não ter características negras. É, não ter identidade. Né? Ele é a não ter identidade. Então você veja só, em qualquer processo que o negro queira entrar na sociedade brasileira, ele tem que deixar de ser negro. Você sabe ele que não pode falar do assunto negro se ele está num posto. Ele só pode falar do geral, somos todos iguais, por isso que vai falar por isso que vai falar das cotas e não do racismo. Exatamente. Você sabe que a Ana Lúcia Rabelo esteve aqui, ela é diretora hoje da Ala das Baianas em Cima da Hora. Isso. E aí ela veio aqui para falar justamente desse risco de extinção da Ala das Baianas nos desfiles de carnaval, porque as fantasias são muito pesadas, as mulheres já têm uma certa idade, embora você tenha as fantasias confeccionadas com material sintético mais leve, antigamente eram arames e panos, era um negócio muito mais pesado, o ritmo é muito mais rápido, o desfile é muito mais corrido na avenida e isso está cansando muitas pessoas. Mas uma coisa que ela falou me despertou a atenção, acendeu uma luzinha aqui amarela na cabeça, que ela disse que a presença cada vez maior do neopentecostalismo nas favelas está tirando as mulheres do carnaval. Tirando os homens fica mais difícil, mas também tira os homens, mas tira as mulheres. E aí as baianas, as mais idosas, são justamente as que são mais sensíveis a essa doutrinação religiosa ou pseudo-religiosa das igrejas neopentecostais. Vocês veem esse neopentecostalismo também como uma ameaça à própria consciência negra? Porque nós temos muitos pastores e bispos dessas igrejas mais novas negros. Existe uma preocupação com isso? Eu não sei qual a opinião da Nina, mas eu tenho uma opinião muito básica. É mais um jeitinho negro de sobreviver, entrar para essa religião. É um bom caminho para sobreviver fisicamente. Se você é um homem negro de 40 anos e tem filhos de 15, 16 anos, um dos grandes jeitos de se proteger dentro de uma favela é ser membro de uma igreja dessa. Você como é que crê, Nina? É terrível, mas é. É quase que um refúgio. A gente não pode esquecer que nós somos, né, botar aí um povo que vem... que vê a questão de religião, que vê a questão do culto como sagrado, e que tem a dança, que tem o canto, que tem o louvor como origem e como costume. Independente da religião, uma religião de matriz africana, ou até mesmo o cristianismo, nós temos esse vínculo muito forte com o sagrado. E aí, lógico, a gente tem uma maneira de profetizar na tentativa de sobrevivência, na tentativa de resgatar, né, o nosso, até mesmo a nossa identidade, dentro da religião, e como a religião de matriz africana, ela nunca foi bem vista nesse país, ela foi aniquilada, sufocada, tanto aqui quanto nos outros países da diáspora fora da africana, África, né? Sim. É. E também dentro da África. No momento, na África, é uma perseguição imensa. Sim, nós temos mais... Nós temos mais... Maior daqueles que... países colonizados... Sim, nós temos hoje mais cristãos do que pessoas de religião mesmo, de matriz africana, em África. E muçulmanos também, e né? E muçulmanos o islamismo também. O islamismo está crescendo muito também. Olha, né? Meu querido, é o seguinte. A religiosidade africana, que não é nem religiosidade, é o culto aos ancestrais que os africanos sempre tiveram, que são 10, 15 mil anos, né? Ele sempre foi um fator para qualquer grupo que tentou colonizá-los, ou que colonizou, sempre foi um fator que tinha que ser destruído. De risco. Feito se destruiu na Europa também os cultos chamados pagãos, para se controlar um povo. Para se controlar um povo, você precisa tirar a identidade daquele povo. E com os africanos aconteceu a mesma coisa. Então, tanto os muçulmanos, quanto os cristãos, os marxistas... Sei. Os marxistas, que também os novos governos... A igreja, outra igreja. Também outra igreja, geralmente... Por exemplo, assim, é interessante que você vê assim, a maioria dos líderes revolucionários de 60... Né, feito Samora Machel, feito Mondlane, todos foram formados em escolas jesuíticas. Feito Fidel Castro, olha a cabeça dessas figuras, são cabeças com um fundo de religiosidade, que não é uma coisa africana, que religião é religar alguma coisa. O africano, o que foi escravizado, o que veio para a América Latina, o que veio para os Estados Unidos, o que veio para tudo quanto é, para o Caribe, ele manteve o tempo todo a sua ligação com seus ancestrais. Em que religião ele se metesse ou aceitasse. Tanto que há um neopentecostalismo branco aqui no Brasil, e é um neopentecostalismo negro, que parece candomblé. É igualzinho. É verdade. Então, há uma utilização... E a gente vê pela televisão. Há uma utilização esperta, porque eu conheço muito pouco pastor negro, né? Ou mesmo padre negro, rico. Mas conheço muito pastor e padre branco rico, porque eles vêm de família. Os outros até juntam um pouquinho de dinheiro, conseguem comprar lá um Fiatzinho para poder transportar não sei o quê. Mas no outro dia mesmo, eu estava vendo lá o pastor do lado de onde eu estou, está vendendo frango, vendendo no domingo, né? Porque não está dando. Não está dando, o dinheiro não está dando. Mas essa daí também é a tradição. É, a tradição é essa. Agora, você tem, e nesses pastores neopentecostais, bispos e pastores e essa turma toda, e apóstolos, né? Exato. Como Valdemiro Santiago, que estão enriquecendo alucinadamente, comprando aviões, então, e são negros. Agora, eu acho que também ele passa, ele já não é nem negro, nem branco, nem nada, ele já passa um estágio etéreo. Agora, o estágio diz também que quando você ascende socialmente, você perde a cor, né? Perde a cor. É impressionante como hoje em dia se fala que Machado de Assis é negro. Pois não sei se na sua época de escola isso foi colocado. Na minha época de escola, que eu vou te dizer, eu sou uma jovem senhora de 31 anos, na minha época de escola não foi colocado que Machado de Assis era negro. E não, ao contrário. Machado de Assis, o Machado de Assis foi criador da Academia Brasileira de Letras. Isso. Então, o que remete Ninguém na sua falava concepção? Que ele era branco, preto, era o bruxo do Corme Velho, não é? Porque ele era um cara estranho e tal. Mas ninguém dizia que ele era mulato, exato, não é? Que, na verdade, é negro. Sim, você não tinha nem a caricatura dele foi modificada. Como, aliás, nas letras, né? Você tem N exemplos desse tipo de coisa. João do Rio e por aí vai. Eu posso te dizer, assim, eu sou... trabalho hoje na área de literatura, sou uma estudante, digamos, estou tentando aí o doutorado no próximo ano nessa área, e a minha área de pesquisa é a parte da invisibilidade da mulher negra na literatura afrodiaspórica. E aí, fazendo esse estudo, a gente descobre que a primeira mulher a publicar um romance, uma primeira mulher romancista no Brasil, era uma mulher negra, Maria Firmina dos Reis. A gente descobre também, não indo também para os nossos irmãos negros, a gente descobre que o primeiro homem a publicar uma ficção, e as pessoas dizem que isso não é verdade, mas é comprovado, é um homem aqui de Cabo Frio, Teixeira e Souza. Exatamente. Ele publicou em Negro, em 1843. Isso sem falar do Cruz de Souza. Sem falar do, né, que foi, sabia grego e tudo mais. E mais, quando morreu, porque morreu com problema de pulmão e tal, em Minas, foi trazido no trem junto com os cavalos. O corpo dele foi trazido no trem junto com os cavalos. Exato, mas você veja só, né? Invisibilidade, genocídio. Né? Nós falamos aqui no início de 270 mil jovens negros mortos nos últimos 5 anos, né? Neopentecostalismo. E você veja aí os jeitos de sobrevivência que o negro tem encontrado na sociedade brasileira. São, na realidade, no momento político brasileiro, o que eu vejo, e o que eu vejo, inclusive, de forma muito positiva, quando eu ando pelas ruas, quando eu ando pelas cidades do Brasil, é ver que o negro está encontrando caminhos para não só sobreviver, como ser um negro multidiverso. E isso é o bom da coisa. Hoje, negro pode ser homossexual, negro pode ser polícia, negro pode ser bombeiro, negro pode ser escritora, negro pode ser tudo, sem ser aquele negro igual da caçapa de Camburão. Olha lá um monte de negro na caçapa. É verdade. Não, e esta multidiversidade negra, isso está provocando na sociedade uma reação neorracista. Neorracista. É como o neocoronelismo na política, né? Vai ser a mesma coisa. Reprodução dos padrões. Né? Eu me lembro assim do amigo meu falando assim, pô, mas tá complicado. É assim, pô, quando eu pego o carro e vou no supermercado, aqueles caras que estão dirigindo há 3 meses, eu dirijo desde criança, eu dirigi com o papai, sabe? Aqueles caras que compraram o carro ontem para estacionar e entram no supermercado e passam na frente dos outros. Aquelas barraqueiras que entra lá, não sei o quê. Pô, sabe, todas essas. Aí na barra começam a criar já lugar que o preço é o dobro para negro não entrar, mas aí tem negro safado que entra porque quer pagar para mostrar que também pode pagar. E é mais branco do que o cara que está ali mesmo, na porta. Pelo mesmo preço, né? Agora eu queria voltar aqui um pouquinho para esse negócio do estudo da literatura, que é um episódio recente, ainda relativamente recente, da Feira Literária de Frankfurt, né, na Alemanha, em que houve uma grita porque apenas um escritor, o Paulo Lins. Representava em um grupo de quase 70 ou mais de 70 escritores brasileiros selecionados, representava essa área da criação brasileira, e a área da criação literária, que teve, como nós lembramos, Machado de Assis e tantos outros, né? Carolina Lima Barreto, Maria de Jesus, Não, os antigos, os clássicos nossos aí. Mas, de qualquer maneira, como é que você acompanhou essa questão da feira? Isso se enquadra um pouco, você acha, nessa questão que o Romão falou, desse neorracismo, dessa... Sim, a esfera de poder, tudo. O racismo, ele é colocado dentro das esferas de poder. Como dar visibilidade para um negro e uma negra para dar confiança para eles continuarem fazendo o que eles fazem? Não vamos fazer isso. Então, foi colocado que não haviam literários negros. Você vendo e você tendo ali... Eu acabei de chegar, tem 2 dias, de São Paulo. Eu participei da Flink Sampa, que é uma festa literária negra. Tá? E essa festa teve mais de 30 literários e literárias, negros e negras da diáspora e também de África, para mostrar que nós escrevemos, nós produzimos e principalmente nós consumimos. Se nós somos a maioria da população, o que seria do capitalismo sem a gente? Né? Então é muito mais fácil eu mostrar para o exterior que os meus intelectuais continuam né, a falácia de que meus intelectuais continuam sendo brancos, do que eu mostrar que essa massa negra é a massa que consome e é a massa que produz. E que sempre foi a massa intelectual desde África. Né? Nós temos a matemática, nós temos a arquitetura, nós temos várias ciências nascidas e criadas em África que foram colocadas como produtos e conhecimentos e descobertas europeias, o que não é verdade. Então, o negro continue no seu lugar, continue sambando, continue jogando futebol, correndo, violão, cantando, porque vocês são bons nisso. É verdade. Anatomicamente, são os papéis dos negros na sociedade. Então, continue nos divertindo. Quando começa a dar dinheiro, a gente pega e a gente se apodera. Que aí a gente tem o samba, que era antigamente era coisa de malandro, de marginal, que andava com gilete. Navalha no sapato. Hoje em dia, a gente tem casas de samba, shows de samba, com grupos. Eu já vi grupos, a maioria de seus integrantes brancos. Não, tem grupo japonês, japonês, é verdade. Isso aí já é uma outra questão. Olha, mesmo, é verdade. Meu querido, é o seguinte, há 3 meses atrás teve uma reunião. Romão, nós vamos encerrar agora. É. Exato. Há 3 meses atrás teve uma reunião no Banco do Brasil, aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, de 300 lideranças negras brasileiras com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Nós tínhamos 2 horas para apresentarmos nossas reivindicações. Isso foi logo depois das manifestações de junho. Né? Então, ficou todo mundo empolvorosa, querendo escutar as pessoas. Nessas 2 horas que nós tínhamos para apresentarmos, né? Eram mulheres, homens, escritores, vieram pessoas da Bahia, de Minas Gerais, lideranças negras de todas as matizes, né? Nessas 2 horas que nós tínhamos para apresentarmos nossas reivindicações e nossa posição, nós tivemos que chutar 1 hora e 10 minutos da ministra branca nos dando aula sobre a história negra brasileira, que ela deve ter escutado um briefing 5 minutos antes. E legal. Depois teve que ir embora. E isso dá para notar por que em Frankfurt, por que na Alemanha, a imprensa divulgou muito mais o racismo do branco brasileiro do que no Brasil. Nina, para você encerrar, você abriu, você encerra. Bom, quero agradecer, né, o convite e dizer que hoje é dia 20 de novembro, a gente deve sim ter um dia para consciência, um dia para toda a sociedade, negros e não negros, jovens, crianças, adultos, pararem e realmente pensar, refletir. Vamos para a nossa feijoada, vamos, porque é, né, nossa comida típica, a comida típica da senzala, o resto que sobrava da Casa Grande para o negro comer, salgada, acabou com a gente, deu aí toda a genética da hipertensão para o povo bravo brasileiro. Mas vamos para a nossa feijoada, vamos para o nosso samba, vamos, porque a gente também celebra. Mas vamos pensar, vamos ter consciência de que somos negros 365 dias nesse país. Ok, olha, muito obrigado, viu, pela participação. Foi bem legal o programa. Muito obrigado ao Marcos Romão, sociólogo, jornalista do blog Mama Prece e da rádio Mama Terra, ativista do movimento negro. E a Nina Silva, grande surpresa, agradável surpresa do Tema Livre aqui, poetisa, escritora e ativista do movimento negro. Um ótimo dia da consciência negra para todos vocês que estão acompanhando. E amanhã o Tema Livre está de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo.